vida passando por mim, preciso esquecer. Assim como estou, é inútil, que vou fazer? Já nem sei mais quem sou, nem para onde eu vou. Saudade, saudade, saudade, foi que restou. Saudade, saudade, saudade, foi que restou. Lembro-me ainda rosas que ofertei para você, passando por mim, que vou fazer? Se o amor desejado por mim está com você, já nem sei mais quem sou, nem para onde eu vou. Saudade, saudade, saudade, foi que restou. Meu fim, pois do seu caminho.